estado de choque, proteja sua vida, fique longe da morte. Assassinatos em primeiro grau, normal, rotina constante de policiais, justiceiros, projeto do governo, arma da burguesia, miséria, miséria no cachimbo com pedra, Brasil, miséria, periferia, favela, pessoas especiais que aqui deixou saudades, irmãos, parentes, amigos da quebrada, axé Senhor, nos afaste do crime, me abençoe esse filho pecador, porque em cada bairro morre vários por mês, pom, pom, muita pobreza, estoura a violência, em cada bairro morre vários por mês, pom, pom, muita pobreza, estoura a violência, estoura a violência. Favela, beco, viela, o vacilo seu, bum, você já era, crocodilos vagam a noite inteira, alucinado, dois civis, um pilantra e um diplomata, com retrato de alguns camaradas, homens assassinos prontos para matar, não tem dia, não tem hora ou lugar, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora, na ação do enquadro é só esculacho. Na tabela do skunk o tempo fechou no barraco. Os homens da lei queriam baseado, encontraram que já tínhamos queimado. Ficamos duas horas sendo interrogado, sem fragante, CTO que nos recrimina. O tapa no peito pro enquadro não passar em branco. Armamento pesado faz estrago, deixa a família triste em dias de finado. No quarto retrato, lembranças do mano que morreu baleado. Tem parceria com a noite, justiceiros, pé de fato, rodam pelo bairro com permissão para matar, aterrorizam as favelas. Na madrugada de quinta, o carro suspeito se aproxima, dedo no gatilho pronto para atirar. Tiroteio na quebrada pra variar, da química, favela, aumenta o consumo da pedra, eu peço a Deus pra que eu não caia nela, pra que eu não caia nela. Periferia, dias de horror, a caminho do cemitério, ó, oh, adeus a mais um ano. Sentirei saudades de você.